Então, queridos, vamos continuar aqui, dia 19 de abril de 2014, nosso retiro de Páscoa. Nós que já tivemos três momentos. Primeiro, retiro, que é o nosso retiro, a passagem, e nós contamos sobre um pouco da nossa passagem. Tudo bem, Então, nós contamos um pouco da nossa história como igreja e do que Deus tem nos revelado para a necessidade dessa mudança. Eu posso sintetizar isso aqui em alguns pontos que foi, primeiro, de um crescimento de adição para um crescimento de multiplicação. Dois, de núcleos que somente recebiam os crentes para núcleos geradores de novos núcleos. Três, de um discipulado passivo, só cuida de quem chega, para um discipulado multiplicativo, de ganhar, batizar, cuidar, discipular e multiplicar. Quatro, de uma pregação crítica e que louvava ser a voz de uma igreja miúda, porém doutrinariamente pura, para uma pregação lúcida teologicamente, porém contextualizada e comprometida com a expansão do Evangelho. Quinto, de uma liderança centralizada e limitada, inclusive numericamente, para uma liderança capacitante e multiplicadora. Seis, de uma ingerência evangelística para um plano familiar estruturado de conquista de novas pessoas para a família de Jesus. 7. De uma estrutura física e hierárquica deficitária para um testemunho de zelo e compromisso. Amém? O resumo da primeira ministração. A segunda foi a igreja nas casas. Vimos os textos bíblicos que falam sobre isso. Mas a igreja além das casas, considerando o será salvo tu e tua casa, e considerando outros textos que é usada a palavra oikos, para além da família nuclear, mas sim levar o evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Amém? 3. Foi hoje de manhã, a nossa trajetória como igreja, nós lemos como povo de Deus, e depois a necessidade da comunhão profunda com Deus, necessidade da comunhão do corpo como resposta disso, e necessidade de levar o evangelho àqueles que não receberam ainda. 4. E agora, para a gente terminar, seria a resposta. A resposta de tudo isso que a gente colocou, então, vamos trabalhar agora. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração para a Tua Palavra. Ela é boa, perfeita e agradável, como é a Sua vontade. Amém. Em nome de Jesus, que nós possamos ter a disciplina de encarar os fatos e submeter nossas ações por aquilo que o Senhor nos está revelando. Em nome de Jesus, não sejamos guiados por vista, mas por fé e pelo que o Senhor tem determinado para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. Então, vamos entender essa igreja, essa eclésia que nós falamos tanto ontem, como que a gente aprende no seminário, a gente estuda eclésia como chamados para fora. Interessante porque durante muito tempo a gente entendeu a igreja como o encarceramento em um grupo restrito e diferenciado de pessoas que não fazem mais parte do mundo. Muitas vezes nós achamos que a igreja é a Arca de Noé que permanece para sempre fechada, com seus odores e dificuldades. Mas o que a gente tem que entender como igreja, de uma vez por todas, em nome de Jesus, é que sim, somos reunidos por Deus. Amém, irmãos? Amém. Reunidos para quê? Para fora. Reunidos para fora. Amém? Esse é mesmo teste, hein? Amém? Amém. A ver se você está concentrado comigo. Então, isso já é bom. Entender a igreja assim já é bom. Vocês perceberam que nesse retiro eu estou falando de coisas altas só como primeiro passo? Isso já é bom a gente entender que igreja é chamados para fora. Ou reunidos para fora. Mas, eu quero que a gente possa ir um pouco além do que isso. Existe uma compreensão arqueológica muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, é que os reis, nesse contexto em que Jesus escreve sobre igreja, e nós lemos do que o irmão escreveu sobre o oikos, a casa que nós achamos será salvo tu e tua casa, só era ele, a mulher e os filhos. Hoje sabemos, depois do estudo de ontem, que o oikos era mais do que a família nuclear, mas será salvo tu e tua casa, Edinho, é você, as pessoas que ligam para você no conselho, sua família, seus amigos, às vezes seu chefe, seus funcionários, seus colegas de faculdade, e assim vai. Então, todos da sua relação podem ser alcançados por esse evangelho que você está recebendo. Amém, irmãos? Amém. Mais do que isso, eu sou responsável diante de Deus por isso. Não para se desesperar, porque quem faz a obra é Ele. Tá vendo? Quem faz a obra é Ele. Você tem que abrir a sua boca e o Espírito Santo vai enchê-la, amém, irmãos? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai lhe fazer lembrar de tudo que é necessário num momento como esse. Então, o nosso papel é considerar assim, esse é o nosso oikos, essa é a nossa casa que será salva com esse evangelho que vamos ministrar. E o autor dizia, não podemos ler casa hoje como casa naquele tempo. Quando a Bíblia fala casa aqui, está falando dessas relações, amém? Então amplia. Quando então nós falamos de eclésia, vamos pensar algo além. Não só além do que nós vivemos ou temos vivido durante tantos anos. Que isso já seria bom. Mas vamos pensar um pouco mais. Vamos pensar, mais uma vez, contextualizando a palavra, o nome disso é exegese. O estudo hermenêutico é o estudo do texto. Hermes, segundo a mitologia romana e grega, era o deus que trazia do Olimpo os mistérios para a plebe. Daí o nome hermenêutica. O estudante de direito também estuda hermenêutica. Algumas faculdades de psicologia também estudam hermenêutica. Então, o que é hermenêutica? É claro que isso é um mito, né? Um deus que traz, eram os demônios da cultura greco-romana. Mas, então, o que é hermenêutica? É querer saber o que o autor quis dizer quando escreveu o texto. Esse é o estudo hermenêutico, que a gente estuda no seminário. Agora, o que é então que a Bíblia, o Espírito de Deus, quis dizer quando falou de igreja? A gente vai ter então que ir para o contexto, muitas vezes ler outros livros daquela época para entender o que a palavra igreja quer dizer. Claro que o que mais nos diz é a revelação do Espírito pela sua palavra, amém, irmãos? Mas até para entender a etimologia da palavra, a gente precisa às vezes mergulhar em recursos históricos. Então, quando um rei naquela época, ele, e você vê nos contos clássicos, alguns temos até hoje, a Elíada, a Odisseia, esses livros são escritos em grego, não no mesmo grego bíblico, mas dão muitas dicas do que significavam as palavras. Então, um rei naquela época, quando era feito rei, ou se fazia rei, ou herdava o trono, ele levantava um colégio de auxiliadores chamado de Eclésia. Ele levantava no meio do povo os mais capacitados em cada área para que eles reinassem com ele. Era a sua Eclésia. Qual é a semelhança conosco? É que, diametralmente oposto, Deus escolhe os piores. E faz destes melhores. Amém, irmãos? E aí que eu quero desafiar você com o fato de que ele lhe faz melhor, sim. Não para sua vaidade. Mas, e eu que em nome de Jesus, o diabo, nem a sua carne, use o que eu estou falando contra você. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Mas se você olhar para sua família, se você olhar para os seus parentes, não os olhe de cima. Mas repare o que Deus tem feito na sua vida e você é diferente da sua família. Amém ou não? Se isso que estou falando é fato, Deus que fez você a eclésia dele. Nós precisamos hoje, em nome de Jesus, sair de uma igreja passiva e omissa. Não que vocês sejam assim, estou falando profilaticamente, para que não chegue a ser assim. Sair de uma igreja que acha que é somente aqueles que foram colhidos do mundo e jogados na arca fechada, para aqueles que foram colhidos do mundo e feitos para reinar com Cristo, como reis e sacerdotes. Como é dito pelo próprio Senhor na sua palavra no Velho Testamento, como Pedro fala e como João fala em Apocalipse. Então, engraçado nos filmes da Crônica de Nárnia, quando o rei Edmundo vai representando o rei Pedro, o rei Edmundo e a rainha Susana e Lúcia diante do rei do rei impostor do outro império, e ele diz, e ele pergunta, quem é, você trouxe o recado do seu irmão rei, e quem é você? Ele falou, eu sou rei também. E ele não entende nada, porque, como é isso? Você se imagina de um rei? Ele fala, pois é, somos quatro. Isso é glorioso, porque é uma metáfora da igreja. Na igreja, as pessoas não mandam nas outras. Na igreja as pessoas têm funções diferentes. Eu nunca vou falar para você, você vai fazer assim porque eu quero. Primeiro, porque eu não lhe pago nada. Segundo, porque mesmo que você venha ganhar um salário, a relação não vai ser de chefia. Sempre que eu, outros líderes que serão levantados no nosso meio, disserem para você para fazer alguma coisa, a argumentação da ordem não é pela minha força ou porque eu mando, mas é porque a Bíblia manda que seja feito assim. Amém, irmãos? E aí você não usa o seu poder que você não tem, você usa o poder de Deus. E tem que ter muito cuidado com ele, amém? Então vamos pensar o seguinte, essa eclésia chamada para fora, a gente lê um texto de Romanos 5,17, Paulo fala, porque se pela ofensa de um só, Adão, porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amados? Amém. Mas que reinado é esse? De mandar nos outros? Não. É de ser rei com o rei, porque ele é rei dos? Então, vamos entender o seguinte. A questão é, qual é a visão de reino que nós temos? A visão de herdeiros preguiçosos, egoístas e ingratos? Ou a visão de desbravadores e mantenedores do reino? Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que conta a história de Davi, o perfil de três reis. Conta a história de Davi, de Jonas, conta a história de Davi, de Absalão e de Saul. E é interessante que você pega aquele livro e você acha assim, eu vou ver como eu sou Davi aqui, e você vê, meu irmão. Que até o próprio Davi tem sua fase de Jonas, sua parte de Absalão, sua fase de Saul. E você se identifica com os três. Isso que dói, isso que é bom. Tá entendendo, Lore? Então, tem um cara que eu gosto muito, que é um dos valentes de Davi. Rapaz, Davi pensava em matar alguém, o cara se jogava com a espada e cortava o pescoço. Era Absai... Vamos lembrar aí, nome. Acho que era Absai. Não, era Absai. Eu acho que... Mas a gente lembra. Era um ave alguma coisa. Rapaz, eu gostei demais do cara, porque Davi olhava feio pra alguém, ele ia lá e arrumava, pá, cortava o pescoço do cara. Falava, matei. Ele obedecia tanto a Davi que chegou a hora que começou a exagerar. Ele, calma, peraí, né? Senão eu vou matar todo mundo, não. Eu achava uma coisa interessantíssima. Porque ele era tão apaixonado pelo reinado do rei dele, que a vida dele não era mais importante. Eu quero que você ouça o que eu vou falar. Enquanto você não entende a sua missão de reino, enquanto você não entende, olha aqui, que no reino, você precisa descobrir qual é a sua função, a sua missão. E essa função e essa missão no reino de Deus, ela é mais importante do que a sua própria vida. Uma vida só vale a pena quando descobre o seu motivo. E enquanto a nossa vida, ou nos manter vivos, for o nosso principal motivo de vida, nós ainda somos egoístas. Então, o que dá sentido à minha vida é algo maior do que a minha própria vida. Vamos dizer isso? O que dá sentido à minha vida é algo maior do que a minha própria vida. Então nós saímos de uma dimensão de mediocridade, onde nós tentamos cuidar da nossa própria vida, porque não conseguimos, para uma dimensão onde nós encaixamos no plano de Deus, no serviço de Deus, de cuidar do reino dele. E eu deixo de ser o rei da minha própria vida e passo a reinar com ele. E com o seu reino. Aí você diz, é bonito isso, né? Bonito. O negócio é forte. Você olha como é a minha vida, não é tão importante, a não ser que eu descubra a missão maior do que ela, rapaz. O negócio é forte. Bora na prática? Mateus 16,15. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele errava, mas ele também acertava. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que todos nós sabemos que não é o próprio Pedro, mas a revelação que o Pai deu, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que é ligado na terra terá sido ligado nos céus. A Bíblia de Revista e Corrigida e a Bíblia Fiel, elas erraram nessa tradução aqui. Já a Bíblia Revista Atualizada já corrigiu esse erro. Então, muitos de nós liamos, o que é ligado na terra será ligado no céu. Como é isso? A gente, Deus se submete ao que a gente liga aqui? Não. O que é ligado na terra terá sido ligado no céu. Você pega o grego lá, é muito claro isso. Então vamos pensar o seguinte, vamos lá. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem diz que eu sou? Respondeu-lhe Simão, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai então tem revelado para nós que Jesus é o Cristo, filho de Deus vivo. Diga amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, tu és pedrinha, mas sobre essa rocha edificarei minha igreja. Então essa igreja não é edificada sobre Edna, mas sobre essa vida de Deus na vida dela. Amém, irmãos? No dia que ela achar que ela que edifica o grupo dela, acabou o grupo. Jesus bate o pé do chão da sandália e vai embora. Mas enquanto ela entender que o grupo dela é edificado pela verdade revelada de Deus na vida dela, aí sim o grupo cresce e prospera em Deus. Você está comigo? Diga amém. Amém. Aí ele continua. Pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa verdade de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias que havia de vir, sobre essa verdade a igreja é alicerçada. Que igreja? A reunião dos que vão reinar comigo, dos que eu estou especializando para cuidar do meu próprio reino. O reino não é um lugar de pessoas bajuladas, de pessoas que têm a nobreza do reino, os títulos do reino e são verdadeiros marajás. Esse não é o reino de Deus. Amém, amados? Porque quanta bobagem a gente já ouviu, bata o pé, você é o rei, você vai ter isso, porque você vai herdar o melhor dessa terra, porque você na cabeça não é cauda. O maior homem nascido de mulher, que não é Jesus, Deus, mas homem, só homem, João, ele era cabeça, não era cauda, não. Mas não porque ele estava corrompido no meio do sinédrio do templo. Por que que ele era cabeça no reino de Deus? Porque ele entendeu que a missão dele era mais importante do que a vida dele. Amém, irmãos ou não? O que é o melhor da terra para João? Gafanhoto e mel. E pele de camelo. Para a gente nem pensar na nossa cabeça em gastar tempo com bobagem. Amém ou não? Você pode prosperar ganhando dinheiro, glória a Deus, enriqueça e me paga uma viagem para a Coreia do Sul para eu conhecer. Eu vou tirar uma foto lá e vou mandar para você. Amém ou não, gente? Pô, vocês também não pedem uma bênção dessa e não dizem um amém? Amém. Oh, vocês querem mesmo um reino que não perece, hein? Agora, vamos lá. Vamos lá com um negócio que hoje de manhã é rápido. E ele diz, vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a gente tem uma visão muito equivocada de que a porta do inferno é um alçapãozinho que tem, né, lá só tampando a boca do inferno. Irmãos, as portas do inferno são todas as barreiras que o inimigo coloca para que o reino de Deus não seja estabelecido. Amém ou não? Amém. Para que essa igreja não seja edificada. Primeira lei exegética. Use o próprio texto para interpretar o texto. Primeira. No contexto da perícope desse pequeno pedaço de texto, o que está dizendo é que existe uma missão e uma barreira. Barreira para quê? Para essa missão. É claro isso. Amém ou não, gente? Não é? Então, é claro que o diabo vai tentar colocar milhares de barreiras para que você não seja usado como Deus, como seu edificador da causa dele. Às vezes você consegue identificar isso, às vezes não. Mas a gente vai ter que começar a identificar resistências que nós temos dentro do nosso interior, muitas vezes. Dificuldades que nós temos, muitas vezes, de colocar o que nós já sabemos que é para ser feito na prática. Mas vamos adiante. Diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Vamos lá. As pessoas, não concordo com o dito romano de que extra ecclesia nullo salutis, que fora da igreja não há salvação. Não creio nisso. Não creio. Eu acho que há salvação também fora da igreja. O próprio Lutero, depois pode considerar a igreja corrompida, tá? Mas vamos lá. A conversão de Santo Agostinho. Eu estava lendo o livro de Romanos, meu irmão. Umas crianças lá do outro lado dizendo, toma e lê. E ele pegou e leu. Quando leu, viu que ele era pecador, saiu chorando, conversar com seu amigo. O amigo diga, é isso aí mesmo que eu estava a ensinar. E o rapaz recebeu Jesus de forma miraculosa. Não foi nenhum padre, nenhum monge, ninguém. Ele com um pedaço de Romanos que estava na mão. Agora, embora não seja a igreja, o único meio de Deus salvar é o principal. Tu perguntar aqui, todo mundo converteu aqui, a maioria foi por ação de Deus através da igreja. Certo ou errada, igreja. Então ele diz, eu vou dar à minha igreja as chaves. Para que vocês façam aqui o que já está feito lá. Quando ele diz que vocês ligarem aqui, já terá sido ligado lá. Ou seja, já está ligado. Já está feito, já está determinado. O que eu tenho que fechar e bloquear, já fechei e bloqueei. O que eu tenho que liberar e abrir, já liberei e abri. Agora, o que eu preciso, o que eu quero é que vocês comecem a agir aqui embaixo de acordo com o que eu já determinei lá em cima. Como é a oração do Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Amém, amados? O que eu quero dizer para você com isso é que a parte dele já está feita. Muitas vezes, olha, nunca em nome de Jesus faça essa oração. É, pastor, misericórdia. É, Deus, eu queria tanto que o Senhor quisesse que nós fôssemos uma igreja assim, assim. Eu queria tanto que o Senhor... Gente, olha, uma coisa que eu resisto a um grupo de irmãos que eu amo muito é quando existe alguma queda, alguma dificuldade no meio dos irmãos e um deles diz assim, ah, eu estou assim porque Deus ainda não fez essa obra na minha vida. Fácil, né? Botar a culpa em Deus. Ah, eu queria tanto que Deus me fizesse não xingar meu marido de vagabundo. No dia que Deus fizer essa obra na minha língua, só se ele cortar. Botar uma afta desse tamanho, você perdeu a batata da língua. Mesmo assim, vai usar a linguagem de sinais para xingar o marido. Então, meus amados, vamos pensar o seguinte. Deus já fez a parte dele para que os seus reis cumpram o seu papel na terra. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Amém, legal. Vamos para a prática para a gente terminar. Então vamos pensar a igreja assim. Vamos pensar a igreja primeiro desse jeito revolucionário. Igreja não é um grupo de pessoas cuidadas e paparicadas por alguém que é pago para isso. Que a gente acha assim, né? Vamos dar um salário para ele. Vamos dar uma casa pastoral, um salário gordo. Vamos pagar a gasolina dele. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um livro... Escute essa, Daniel. Eu fui comprar um livro na livraria evangélica, né? Aí fui muito bem recebido pela vendedora, que inclusive sabia que eu era pastor, né? Então fui mais bem tratado ainda. Só que quando eu disse, não vou dar para levar todos não, porque tá um pouco caro, aí ela mudou o tratamento comigo. Aí ela disse assim, você não vai levar todos? O senhor não vai levar todos? Eu falei, não. Aí ela, por quê? Porque não dá para pagar por todos. Aí ela falou assim... Gente, eu já vi muita coisa, desse ser, desse céu e a terra. E aí ela disse assim, sinto muito se a sua igreja não tem visão. Pois meu pastor, ele tem os livros que ele quer, ele tem combustível para o carro dele, ele tem... Pior do que o trator na noite. Obrigado. Irmãos, aí eu comecei a pensar assim, ela disse, sinto muito, sua igreja não tem visão. Aí eu tive que, com os meus doutores, perguntar, que visão? Uma igreja deve dar o conforto do pastor? Sim, deve. Deve dar. Um pastor, a Bíblia diz que o pastor que trabalha dedicadamente deve ganhar o dobro. A Bíblia diz que vocês tinham que dividir o salário comigo. Eu que não cobro isso. Dividir. No meio. E tem gente que não gosta de dizimar, né? Ah, que é 10%. Eu podia chegar e dizer assim, pois bem, pois agora, ó que Paulo diz aqui, que ele abriu mão, mas eu não vou abrir. Todo mundo agora dividir o salário comigo. Aí você fizer isso, vocês me amarrem, por favor, viu? A gente dá o vivo. Tô sem gás no dia que você gasta mesmo. Mas vamos lá. Só do livro, tá bom. Agora vamos lá. Fique tranquilo, não faço planos disso, gente, por favor. Mas vamos aqui. Então, se a gente pensa que a igreja ela tem visão de reino de Deus porque patrocina o sumo sacerdote. Inclusive, a igreja diz, não, ele é o sacerdote da igreja. Não é só da igreja. Ele é até o anjo da igreja, o pastor da local, mas não é o sacerdote, porque o sacerdócio é universal. Então vamos pagar ele, vamos dar um salarão para ele, vamos se acabar para dar um mega salário a ele, porque também é ele que vai curar, aspas, né? Vai orar por cura, vai expulsar os demônios, vai pregar todas as reuniões, vai se dar na escola bíblica, vai evangelizar, vai abrir as congregações, vai tudo. Vai discipular e cuidar de quem eu levei do meu trabalho, é muito custo para a reunião domingo à noite, converteu. Vai visitar hospitais. Vai visitar. Vai exatamente. Vai visitar. Ótimo, ótimo. A melhor parte. É verdade. Eu estou falando só da parte mais institucionalizada, né? Tradicional. E se a gente partir para a melhor parte, vai visitar o preso, vai alimentar o órfão. Que é quem muito foi dado. É, cobrado. Vai ter que ir no atacadão comprar a comida do menino da creche e carregar. Aí repare. Por que a gente paga ele para isso? Por isso que Paulo disse para os coríntios assim, nem quero dinheiro de vocês. Passei aí, vocês não me manteram. Tive que fazer tenda. Coisa feia para vocês. Os irmãos da Macedônia, que pobres, mandaram dinheiro para a obra para mim. Paulo joga duro, viu? Fundou, pai, puxou a orelha. Com razão. Que nós, em nome de Jesus... compreendamos que o serviço de zelo e de cuidado, ele não é um privilégio só do pastor. Ele é responsável por ensinar fazendo. Amém, irmãos? Ensinar fazendo. E por supervisionar mais o bom êxito de um pastor. Olha isso aqui para mim, presta atenção. O bom êxito do pastor não é quando ele faz tudo. O bom êxito do pastor é quando ele consegue levar os irmãos a pastorearem. Amém, amados? Vamos ver isso aqui. Então, reino de Deus. A gente vê uma forma ampla, seria todos os irmãos convertidos de várias denominações ou sem denominações. A gente pensa o grande reino de Deus. Todos os crentes. Tantos da igreja triunfante, quanto da triunfante já está no céu, quanto a militante já está na terra. Todo o povo de Deus. Amém? Maravilha, né? Grande coletividade. Vamos pensar, então, por etapas. Abaixo disso, nós temos a igreja local. Nós temos, então, a reunião que nós fazemos, nossa denominação, com nome ou sem nome, então nós temos essa igreja local. A maioria esmagadora dos irmãos em todo o mundo para aí, como povo de Deus. Só somando para que a igreja local continue e funcione. Missões, que é a coisa mais bonita do que missões mundiais na Igreja Batista? Fantástico! Fantástico! Muito bom! Mas, se mal interpretada, um contra-serviço. Por quê? Porque o cara mantém a missão na África, mas não evangeliza o vizinho. Meia obediência, muitas vezes, é a desobediência inteira. Jesus falou o quê? Que era para fazer a obra onde? Em Jerusalém, Samaria, Judéia e até Itabuna, depois. Eu fiz da terra. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar assim, olha. Quem faz muito bem feito hoje, patrocina o Confim da Terra, mas faltou quatro, faltou três. Jerusalém, Samaria, Judéia, Confim da Terra. Faltou três. Aí você diz, pastor, a gente não está fazendo nenhuma parte direito, como é que é isso aí, pastor? Não vai ficar complicado. Não, irmãos, nós somos pequenininhos, vamos fazer, vamos começar fazendo direito. Aí você diz, não dá, missão só dá para fazer quando tem muito dinheiro. Não, não, não, não, não, não, em nome de Jesus. Sei que a gente está com fome, mas 10 minutos eu termino. Oi? Então vamos pensar assim, igreja local... Ela é feita, ela deve ser feita de quê? O que é construir igreja local? Um pastor, um cural, alguns diáconos e um porteiro, e líderes de alguns ministérios? A maioria é assim. Mas não é assim que a gente vê na Bíblia. O Espírito Santo faz isso aqui, ó. Passa a mão na testa para enxugar o suor. Porque ele tem uma missão de fazer a igreja funcionar de forma orgânica. E a denominação muitas vezes impede. Ele vai fazer grupos na igreja de comunhão? Vai. Mas quais vão ser os grupos? O grupo da intercessão? O grupo do louvor? O grupo dos diáconos? E os demais irmãos? Então vamos pensar assim. Vamos pensar o seguinte. Como é feita a igreja local? Biblicamente. Olha que negócio maravilhoso, meu Deus. E eu louvo a Deus porque cresci na minha fé ouvindo isso de meu pai. E hoje o que eu leio, o melhor do que eu leio do mundo todo sobre isso é o que os caras estão redescobrindo. Glória à misericórdia de Deus que cresci na fé ouvindo isso. E vou para os congressos só para ver acontecendo o que Deus já me mostrou. Olha aqui. Então, amados, vamos pensar o seguinte. Como é então a igreja local na Bíblia? Ela é uma igreja que todos os irmãos vivem relacionamentos de comunhão e de crescimento. Na igreja primitiva, que não é o maior padrão da igreja, o maior padrão da igreja é Jesus, mas aqueles estavam pertinho de como a igreja começou. As pessoas, você tinha uma igreja perseguida, então você tinha que saber quem você levava para a reunião. Hoje a gente pega o estranho e bota na reunião. Naquele tempo não. A última etapa era ir para a reunião grande. A primeira etapa era o relacionamento, a conversão, o discipulado, o batismo. O batizado levava para a reunião grande. Tudo bem que não temos essa perseguição hoje, não precisa ser mais assim. Mas isso deu uma qualidade extraordinária à reunião, porque era reunião de crentes cuidados. Que adoração, que culto, hein, nego? Diga aí. Então vamos pensar o seguinte, não vai precisar o Senhor perseguir a igreja para a gente fazer isso. Que não precise. Vamos pensar na nossa igreja local como a reunião dos santos, onde cada um é cuidado e cuida. A partir daí levantamos diáconos, pastores, evangelistas, mestres. Não porque ele estudou sobre isso, mas porque ele já vive isso na comunidade local. Amém, irmãos? Eu não acho que o levantamento de apóstolos enviados era muito diferente do levantamento de diáconos. Não seria dado a ouvir o marido de sua mulher que governe bem a sua casa, que não seja avarento, todas as áreas, bem cuidados, bem discipulado, e que sirva. Como ser evangelista, tudo isso, e que tem um dom notório no meio do povo de falar da facilidade, de falar com facilidade sobre o reino de Deus e as pessoas se renderem a Jesus. O apóstolo, tudo isso do diácono, mas que tem uma facilidade muito grande dele com a família lugar, saindo do lugar e ir para outro. Entendendo de forma gostosa essa ordem de Deus. Então vamos pensar e vamos repensar nossa igreja local. Não como espectadores de culto, mas como participadores da igreja. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Vamos lá. O núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é o lugar que você já vive, já convive, onde nós temos essa disposição, a partir de agora, de multiplicarmos e gerarmos o interesse nos irmãos em fazerem também isso. Não vamos ser núcleos que só recebem as pessoas na nossa casa, mas eu tenho que perguntar para o Senhor, Deus, o Senhor quer o núcleo da minha casa? Se ele disser não, ok, fica na bênção e dá uma força para quem já tem. Se ele disser quero, com certeza, estava esperando você me perguntar. É glória ao teu nome, eu dou uma força ao nome também para quem precisa e me capacita aí, Deus, que eu quero fazer um negócio bem feito. Recebe as pessoas com amor, com carinho, as pessoas sentam em círculo. Ali, muito afetivamente, carinhosamente, o mínimo de liturgia... pesado, o máximo de descontração, sempre com rigor de não ferir a palavra de Deus. Momento de oração, de ministração da palavra, bem curto. Depois os irmãos têm a palavra aberta para poder falar do que Deus tem feito na sua vida, porque os irmãos aprendem ouvindo, mas aprendem também falando. Ali se conserta uma heresia, ali se conserta um mau comportamento em casa, ali ele tem liberdade para tratar com os irmãos. Ali ele percebe que tem como trabalhar. Irmãos, eu quero que nós desenvolvamos em Itabuna, em nome de Jesus, a seguinte ideia de igreja bíblica. Ação social, o melhor lugar para fazer é o núcleo. Existem coisas grandes que precisam de uma gestão maior. A igreja só reproduz o que está acontecendo nos núcleos. E não sintetiza e faz de forma sintética e impessoal. Só para dizer que faz. Não. Ninguém nos grupos pode passar necessidade. Primeiro aos da fé, amém ou não? Amém. Todos bem supridos, vamos cuidar de quem? Como que a gente vai visitar o órfão aqui? Como que a gente vai visitar quem está preso? Como a gente vai dar de comer a criança? Vamos orar e descobrir isso. Vamos fazer no grupo. Pegue toda a sua ideia de uma igreja excelente e... pega essa jarra, essa grande compota e derrame no pequeno cálice que é o grupo. Isso vai dar muito mais certo. Porque ali todos vão poder viver seus ministérios e seus dons. Uma igreja de 1.000 pessoas, irmãos. Para você poder descobrir quem tem um dom de alguma coisa, não descobre. Não promove. Mas se a gente agora já fizer assim, nós vamos crescer em serviço. E se Deus quiser que sejamos maiores numericamente, Ele vai dar o crescimento, amém ou não? Amém. Então o núcleo é esse lugar de convivência. Acabou a reunião formal de 1h30. Continua, serve bolachinha de água e sal, se for o caso, com um cafezinho com leite. O povo fica ali, conversando, crescendo em comunhão. Maravilha, glória a Deus. Um rigor e um cuidado com a boa doutrina e com quem ministra no grupo. Não pode entregar o grupo para uma pessoa estranha falar. Não façam isso. E tenho muita segurança e amor. Um dia a pessoa pede oração, começa a ensinar outra doutrina e fala, meu irmão, não é o momento agora. Ah, pastor, tenho vergonha. Você não vai ter vergonha não, sabe por quê? Você vai saber que você vai ralar diante de Deus para serem crentes maduros, para alguém chegar lá em sua casa. Eu já peguei gente na igreja pelo braço e botei para fora. Imagine a cena, Lurdinha. Virei o braço do cara, peguei aqui na costa da calça, levantei e botei ele para fora. Porque era um ladrão que estava pegando as bolsas das mulheres. Falei, aqui é a casa de Deus, é um lugar sério. Aqui não é um rebanho de otário, não. Eu vi que você vai fazer, vai sair agora. Mas eu tenho direito. Aí quando ele falou que você conhece o direito, virei ele, peguei ele pelo braço, carreguei pelo cós e botei para fora da igreja. Da igreja, eu digo, da reunião. Porque eu sei o que eu sofria para ver aquele povo fazendo direito e temia que uma ovelha minha desse um murro nele e ia ter um problema depois. Peguei uma vez uma pelo braço e botei para fora porque era lésbica e ia cantar as meninas da igreja. Evangelizei, ministrei, dei prensa nela, ela botava no Face, vou lá pegar nas gatinhas. Tava no culto bulinando as meninas do lado. Peguei ela pelo braço e falei, olha, você da próxima vez sai daqui presa. Você entendeu o que eu tô falando? Presa. Outro dia eu estava lá em Salvador, e aí começou um cara, pegou lá, chegou na frente, pegou o microfone e começou a falar besteira. Aí os irmãos ficam olhando pro outro assim. Eu acho que meu pai não estava nesse dia. Aí eu fui lá na frente, tomei o microfone, falei, irmãos, perdoe, por favor, pode continuar o culto. Peguei o cara e disse, que é isso? Você chega aqui para fazer bagunça? Ah, porque Deus mandou. Aí vai ver o estrago que fez duas, três igrejas, que Deus mandou, falando besteira no meio do povo. Quando você ama o seu rebanho, você cuida dele, amém ou não? Então você vai chegar lá e alguém falar besteira, você vai numa... Muito naturalmente, você vai segurar a onda ali da pessoa. Com muito amor, entendeu, irmãos? Amém? E vai cuidar também, que às vezes a pessoa é alguém que quer cuidado. Então, amados, vamos lá? Você está comigo? Diga amém. Amém. Então, reino, igreja local, o núcleo. Toda a nossa noção de igreja resumida em uma microigreja com uma macrovisão. O núcleo é uma microigreja com uma macrovisão. Amém, amados? Por fim, o discipulado. O discipulado, então a gente pega a igreja nessas quatro dimensões. O reino de Deus, todo... A igreja, todas as nações, todos os irmãos. A igreja local, que é a nossa igreja. Amém, irmãos? O grupo caseiro, o núcleo, que é a comunhão, menor comunhão de, coletiva de irmãos. E o discipulado, que é a microigreja. Então vamos lá. O que é o discipulado? O discipulado é uma paternidade espiritual que você tem com alguém? É. Mas é mais que isso. O discipulado é uma mentoria espiritual que você tem com a pessoa? É. Com certeza é uma mentoria espiritual. Mas é mais do que isso. O discipulado é um ensino da palavra de Deus, principalmente para o novo convertido? É. Tem que ser, irmãos. Principalmente doutrinas básicas para a pessoa não fazer heresia. Tem que ser, tem. Discipulado é isso? É. Mas não é só isso. O discipulado é uma convivência, é uma amizade? É, mas não é só isso. Então, amanhã eu vou falar para vocês no culto que é o discipulado. Brincadeira. Então, amados, o discipulado é nada mais nada menos que vida sobre vida. O discipulado é eu buscar uma profunda intimidade com Deus. E promover o melhor do meu discipulando, que não vem de mim, mas vem dessa vida dele com Deus também, amém, irmãos? Então, no discipulado, eu vou ter um tempo com Deus para ter um templo com o meu discipulando. Quanto mais tempo eu tenho com Deus, inclusive orando por Ele, mais vai ser efetivo o discipulado. Vai funcionar mais, muito mais. Quando você senta com o seu discipulando, com o seu discipulador, ordinariamente precisamos levantar algumas questões. Quando você, já vou terminar, gente, 5 minutos. Quando você senta com o seu discipulando, tenha cuidado, principalmente no primeiro discipulado, primeiro encontro. Nunca comece tratando a vida dele, nunca, jamais faça isso. Primeira coisa, olha, não sei qual é a segunda, terceira etapa do discipulado, eu sei qual é a primeira. A primeira é ministrar sobre e investigar. Como está o nível de tratabilidade? Como que aquela pessoa recebe ou não o cuidado? O quanto aquela pessoa é quebrantada e é capaz de se render ao ensino? Estão me entendendo? A primeira fase do discipulado que é arar a terra. Pega seus bois lá, ó, e aí fica aqui o arado na terra, e aí vai com a força do Espírito Santo puxando, vai rasgando a terra. Vai rasgando, e presta atenção no chão, vai rasgando a terra. Porque se você começar jogando a semente, vai perder a semente. Não faça isso. Primeira etapa do discipulado é investigar ali com a pessoa se ela é tratável ou não. Se não for, comece tratando ela ser tratável. Às vezes você vai ter que dar um testemunho de como Deus fez na sua vida, no seu discipulado, quando você foi discipulado. Muitas vezes para homens, Deus tem dado homens muito santos para eu cuidar. Mas não foi sempre assim. Eu já cuidei de coisa muito punk. De eu chegar e ter que começar a falar como eu era e como meu pai teve que cuidar de mim. Até pro cara dizer, rapaz, você chegou a me inspirar e já foi assim como eu sou. Eu falei, era pior. Aí o cara se empolga. Não, gente? Porque ele vê a ação do espírito. Às vezes tem que fazer isso. Mas não confunda as coisas. Os seus pecados você confessa a Deus para que ele perdoe e ao seu discipulador para que você seja curado. Mas não traga essa carga sobre o seu discipulando porque é um peso que ele ainda não pode suportar. Você está me entendendo, irmão? Tudo na sua fase, né? Então, primeiro capítulo do discipulado é tratar com a pessoa o quanto ela recebe ou não. Tem gente que você vai operar e você trisca a anestesia, a pessoa... Sofia já grita quando você chega perto dela para cuidar dela. Agora, para o nariz, quando sangra, é engraçado. Ela chega com a cara lavada de sangue, uma cena que Paula já quase morreu várias vezes. Ela chega lá no quarto com sangue do nariz, da cara, até o pé, parecendo que foi esfaqueada. Aí ela chega e fala, ih, pai, ela tá sangrando. A mão cheia de sangue. Eu digo, é, filha, sangue é coisa super natural, que eu quero... Opa, que é bom ser missionário médico, né? Então, eu já quero manter no ritmo da medicina. E aí, ela entra assim, a gente cuida dela, mas para outras coisas, você vai tocar nela um desespero. Tem gente que é assim também no discipulado. Você chega e fala assim, como tá com a sua esposa? Aí a pessoa começa a se justificar. Rapaz, você não sabe o que eu passo com aquela mulher. Rapaz, não sei não, tô vendo ela me separar. A mulher, o cara começa a falar, como a mulher não presta? Não vá falando logo quanto ele não presta, não vai funcionar. Tá me entendendo, irmãos? Amém ou não? Então, a primeira coisa no discipulado é você tratar a terra. É você ensinar a pessoa e perceber nela que ela já é uma pessoa apta para receber a correção. Porque alguém que quer discipulado só para dizer que faz discipulado, isso aí não, isso é um embuste. Uma vez meu pai sentou comigo na mesa, no gabinete dele, geralmente fazia um discipulado lá, e ele falou assim, ou você de fato se torna discípulo, ou a gente para com o discipulado. Porque o que está acontecendo entre nós é um desserviço ao reino de Deus. Porque você não está vivendo o discipulado que eu estou ensinando, e as pessoas pensam que eu discipulo, e as pessoas vão entender o que é discipulado. Se fosse um problema só seu, tudo bem, mas você está fazendo mal ao reino de Deus. Eu já estava bem tratadinho para poder ouvir isso. E eu disse, não, pai, não, pelo amor de Deus, volta, eu quero ser discipulado, por favor, me perdoe, me ensine. Porque um mal discipulado não é só um mal discipulado. Um mal discipulado é um desserviço ao reino. Tá me entendendo, irmãos? Amém? Então, bora entender o seguinte. O discipulado, você vai orar pela pessoa. Amém ou não? Já começou? Não começou o discipulado ainda? Você quer discipular alguém? Chama a pessoa. Ora antes. Como somos uma igreja ainda pequena, numericamente, pode falar comigo. Às vezes eu tenho uma dica para dar sobre a pessoa, não da intimidade dela, é claro. Mas ela chega assim, vai com calma, então deixa eu falar com ele antes. Você entendeu, irmãos? Amém? E chega. Jesus, tem gente que Jesus pediu para discipular e a pessoa não quis. Não é? Jesus falou para o jovem rico para seguir ele não quis. Jesus teve gente que o cara quis ser discípulo e Jesus disse que não. O gadareno, Jesus enviou como missionário, mas não acompanhou Jesus no ministério. Ele falou, não, fica aí, cuida do seu povo e foi. Jesus, teve gente que Jesus chamou para o discipulado e a pessoa aceitou. Mateus, por exemplo. Levi, coletor de impostos. E teve gente que pediu para Jesus discipular e Jesus aceitou. Que foi o caso de João e de André. João é uma especulação arqueológica, que seja ele teológica, mas André a gente sabe que era discípulo de João. Não digo João Batista, digo João, discípulo. Então, você pode chegar para a pessoa e falar, irmão, você já é discipulado? Não. Você quer que eu cuide de você? Isso é uma honra para mim. Se a pessoa disse, não, estou precisando de outra pessoa. Ah, amém, glória a Deus. Mas se precisar de mim, estou aqui. Como você também, que quer que alguém me discipule, pode chegar para a pessoa e falar assim, negão, sua vida me inspira. E eu queria que você cuidasse de mim. E vocês vão orar para poder fazer o discipulado. Não deu, outra pessoa faz, amém ou não? Uma pessoa que discipula outra vai ser discipulador a vida toda. Não, mas a pessoa se muda. Eu tenho discipulando os meus, e eu falo disso com muito amor, muito carinho, que eu vejo ele hoje, homens, grandes homens de Deus, e que eu pude cuidar, e que hoje outras pessoas, outros pastores cuidam. Por exemplo, tem Bruno, que é seminarista lá na igreja, que é homem de Deus, alguns conhecem, Brunão, foi me discipulando. Mas eu vim pra cá, eu confiei ele pra Neilton, que é outro pastor discipular. Tem... Jorge, que é líder do louvor, que era liderança comigo nos jovens, um homem de Deus, meu Deus, muito mais intimidade com Deus do que eu tenho, e hoje é líder dos jovens lá, ele é meu discipulando, mas hoje quem discipula ele é meu pai, amor, que discipula Jorge? Não tá aqui não. Então assim, não deu circunstancialmente para continuar discipulando eles. Então, o discipulador vai ser seu discipulador enquanto isso for viável. Não deu por alguma circunstância, pode ser outra pessoa. Não é uma coisa que troca que nem de roupa, né, gente? É uma relação muito profunda para ficar assim, trocando. Mas a gente tem que aprofundar, porque eu ouso dizer que tem algumas coisas na nossa vida que demoram tanto para serem amadurecidas antes do discipulado. Demais, ok? Então, para terminar, o discipulador, ele não é alguém que lhe governa, que lhe manda. O discipulador tem um dever de, enquanto discipulado, a importância da minha vida, enquanto nosso discipulado, Chateau, é fazer com que você viva tudo que Deus quer que você viva. Tem que ser assim. A função, Juliano, do meu discipulado com você é fazer o possível enquanto estou com você para que você viva todos os desejos de Deus para a sua vida. O máximo de Deus na sua vida. Esse é o meu intuito. Naturalmente, os seus discipulandos vão ser maiores que você com o tempo. Porque além da vida que eles têm, eles vão receber a vida que você recebeu de Deus. Entendeu, irmãos? Então, é uma forma de Deus fazer com que cada geração seja melhor. Não é tremendo isso? Cada geração recebe tudo que as gerações anteriores receberam. Isso é evolução da igreja. O discipulador não disciplina o discipulando. O discipulador não escolhe a meia que o discipulando ouve. O discipulador não tem que saber todas as viagens, todas as compras, todas as coisas que o discipulando faz. Não é isso. Não é descer paulada, é descer pro lado. Agora você tinha que dar uma risadinha, gente. Então, então vamos pensar o seguinte, ó, pra gente terminar aqui. O discipulador, ele orienta, ele não decide sobre a vida do discipulando. Mas ele orienta. Ele levanta como estão as áreas da vida do discipulando, para quê? Para tratar área por área. Vocês querem se passar, só é vocês olharem para mim que vocês concentram. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para a gente terminar. Sentou com o discipulando, o discipulador. Aqui comigo, olha quem não está com os filhos comigo. Sentou com o discipulando, o discipulador. Como é que está a sua vida, meu irmão? Tem uns que você pergunta como é que está a sua vida, o cara começa chorando. Tem outros que você pergunta como é que está a sua vida, e fala assim, tá tudo bem. Aí você fala assim, ah, que bênção. E como é que está com sua esposa? Não, está bem. E também está bem com as finanças, também está bem com a igreja, também está bem com o grupo, também está bem com meus discípulos. Aí dá vontade de dizer assim, então vai embora que eu tenho mais o que fazer. Mas você nunca vai fazer uma grosseria dessa, né, irmãos? Porque você ama quem você está cuidando, né? E você tem que entender qual a dificuldade dele ali se abrir. Cuide disso com amor. E senhora, deixa eu te falar uma coisa. Que bom que não aconteceu nada muito grave. Isso é bom demais. Mas tem uma coisa que foi dificultoso essa semana, esses dias, se passar. Teve algo que você acha que precisa crescer. Aí o cara, teve um problema no meu trabalho. O que foi? É porque teve lá uma nota que eu não passei. E aí, lucrei assim, uns R$2.000, mas também estava precisando pagar umas contas. Aí você diz assim, oh, glória a Deus, irmão, pelas suas honestidades. Glória a Deus que você me falou isso. E você sabe que isso é pecado, né? Aí os caras dizem assim, não, pecado o quê? Um governo desse? Aí você vai com calma. Assim, é porque Jesus falou pra gente dar pra César o que é de César. Então você vai ter que ressarcir isso. Se for uma circunstância que não tem como ressarcir, às vezes acontece isso tecnicamente, você tem que se arrepender e você vai ter que dar essa grana pra mim. Brincadeira. Brincadeira, irmãos. Então, assim, olha, isso não pode ser isso não pode ser mais uma opção na sua vida. Porque senão a gente, quando você tem um pecado deliberado, uma coisa que foi planejada e feita, isso é abominação diante de Deus. Pecado tem que ser acidente, meu irmão. Agora, nunca pise a cana quebrada. Às vezes o cara já chega assim, ô, meu pastor, rapaz, xinguei minha mulher, velho. Essa mulher tá me... Aqui pra nós, tudo bem, eu sei que eu tô aqui me confessando, mas essa mulher tá me tirando do sério, velho. Ela fica xingando minha mãe o dia todo, minha mãe não tem nada a ver com isso, não. Aí, se é um cara aberto, aí você fala assim, ok, sua mãe tem a ver com isso. Mas precisa você ficar comparando o bife dela com o bife da sua mãe toda hora? Peraí, quem tem razão aqui? Não tô dando razão a ela. Tô dizendo pra você como você pode levar a melhor relação de vocês. O discipulador também cuida. Ele não é só, fez isso? Não, é pecado. Não é. Pecado, ore. Ah, tantos Pai Nosso, Santas Ave Marias. Isso não é discipulado. Discipulado também é você falar assim, glória a Deus que você está aqui, cara. Eu sei que você tem uma agenda corrida, você tem um monte de coisa. Eu louvo a Deus que você parou tudo para estar aqui comigo. Porque você está dando, você está valorizando o reino de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso, cara. Isso é uma coisa que eu tenho que falar para você, que isso é muito legal, isso é muito... Isso, eu, sendo seu discipulador, me sinto realizado em ver o empenho seu em receber o discipulado. Eu vejo o Patrick, meu Patrick fica me caçando. Pastor, é hoje? Pastor, que horas? Pastor, como é que faz? Você vai ter os dois tipos. Vai ter desse e vai ter do outro, que o cara sempre está bem. Aí você está bem, mas eu preciso acompanhar. Ou você quer que outra pessoa lhe acompanhe? Tudo bem, não vou ficar sentido, não. Não, pastor, você está muito ocupado, que é isso? Precisa não, eu não quero tirar o seu descanso. Aí eu falei assim, ah, uma coisa aí, tá precisando tratar, negão. Amados, você abre a Bíblia, o que você mais vê é discipulado. Você quer aprender sobre discipulado? Abra as cartas pastorais de Paulo, para Timóteo e para Tito. Paulo fala de todas as áreas com eles. Paulo fala assim, negão, deixa eu te falar uma coisa. Timóteo, eu imagino que era um cara bonitão. Malhado. Acho que ele fazia jiu-jitsu, que no tempo chamava luta greco-romana. Era um cara novo, bonito, partidão, solteiro ainda, porque Paulo não saiu da mulher dele. Em momento nenhum. Então, acho que era solteirão ainda. Eu acho que ele é meio seletivo, né? Só que era bonitão, que foi, não, essa aqui não. Eu acho que ele talvez tenha gostado de Trifona ou Trifosa, mas o nome não ajudou, então ele ficou na dele. E ele tava lá, aí Paulo, mas também era um cara que era um pouco ansioso. Provavelmente a úlcera dele, o problema estomacal, vinha de alguma ansiedade, eu imagino, suponho. Cara, eu só tô supondo, ok? Aí como é que ele escreve a carta pra Timóteo? Timóteo, malhar é bom, mas vai com calma. Timóteo, você é um cara novo, mas não deixe que levar você a sério porque você é novo. Possivelmente ele era um pouquinho assim que nem eu, o cara mais divertido de falar as coisas. Talvez, quem sabe. Ele fala para Timóteo assim, ó, agora eu tenho uma coisa para você. Enquanto as irmãs, eu vou lhe falar um negócio. Ó, como que a gente já conversei com você sobre isso. Mais velha é como mãe. Vai tratar mais velha como mãe. Da sua idade, você vai tratar como irmã. Ok? Tem que ficar plantado, Timóteo. Você é solteiro. Não tem escândalo aí, cara. Tá lá, preto no branco, só você ler. Todas as áreas ele ensina. Você lê as cartas de Tito, ele ensina. Agora, para terminar esse tempo de ministração. No discipulado, você não faz discipulado. Preste atenção nisso. Muita atenção. No discipulado, você também ensina o discipulando a fazer discípulos. Lê a carta de Tito, como é que ele faz? Ele ensina assim, olha, aí na igreja, bota as mulheres para viver um discipulado e bota as mais velhas para discipular as mais novas. As maduras. Mais velhas não, as mais maduras discipular as mais novas. Então, você não só faz o discipulado, mas você pergunta, como é que você está com seus discipulandos? Está cuidando? Está acompanhando? Não pode deixar eles à deriva, meu irmão. Mulher não discipula homem. Nem homem discipula mulher. Ok, irmãos? Ok, mãe? Isso não é conveniente. A Bíblia é clara. A mulher mais madura cuida da outra. A ser uma boa mãe, um bom dono de casa, uma serva fiel de Deus. Amém? Os irmãos que amo e admiro da nossa cidade, tem um grupo grande de irmãos que vive discipulado, mas os homens discipulam mulheres e homens. Isso não dá certo. E não é bíblico. Ok? Então vamos entender o discipulado como coisa natural, saudável para a igreja. O discipulador que passa a mão na cabeça e fala, não, que é isso, isso é assim... Não bem que o pastor falou para não esmagar a cana quebrada. É assim mesmo. O cara vai com o coração aberto para ser corrigido e você, muitas vezes, ou porque você tem o mesmo problema, e geralmente tendemos a sermos condescendentes com quem tem o problema que a gente tem. Isso é abominação diante de Deus. Trate a sua vida e trate a vida do irmão. Pecado é pecado. Bom comportamento é elogiado e promovido. Pecado é ensinado que é pecado. Quando a pessoa sabe que é pecado, chore com ele. Se ele é resistente, seja mais profeta. Irmão, isso é errado, não pode ser assim. Estou aqui para orar com você, para jejuar. Quantos de vocês já me ouviram falar? Tudo bem, essa semana eu estou sem almoçar por sua causa, viu? Vou jejuar com você. O cara sente... Pô, velho, o cara sente que você está jejuando por ele, velho. Ele se sente amado, cuidado. Você está achando de comer por causa da vida dele. Brincadeira? Você falar para um discipulando, você olha, sexta-feira eu vou passar a noite orando por você. Por essa causa. Não tem como a igreja não explodir em qualidade com um negócio desse, irmão. Isso é tremendo. Então aí, nós chegamos ao que eu tenho sonhado como igreja. Eu quero que em nome de Jesus cheguemos lá. Que é cada casa, uma igreja. A nossa igreja, uma casa. Mas antes disso, cada crente, um ministro. Eu vou trabalhar para isso. Cada um de nós receba do Senhor e da sua igreja, que é a nossa igreja local Vida Nova, receba condições, ensino bíblico e acompanhamento, para que cada crente seja um ministro. O que é um ministro? Um cara que consegue evangelizar. O cara que consegue... Eu fazia isso com vocês, dando 4 domingos de como evangelizar. 4 domingos... Não, hoje agora eu quero concentrar mais isso em discipulado. Porque com o discipulado a gente vai ensinar tudo isso. O ministro é quem consegue falar do evangelho, que é a vinda de Jesus como, Deus, como homem à terra, sendo Deus, o ministério dele, o que ele fez, a morte e ressurreição, e receber isso e submeter a Jesus. É assim que se evangeliza. Não se evangeliza querendo empurrar princípio de crente para descrente, amém, irmãos? Porque qual é o pecado? A Bíblia diz assim, da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo convence. Da justiça, porque eles... Perdão, vamos abrir o texto para a gente não... Pecado, justiça e juízo. Do pecado, porque não creram em Jesus. Então, começa a evangelizar alguém... Por Jesus. Amém? Cuidado, porque senão você vai dar uma volta absurda e vai querer botar o cara para pensar ou para viver princípios cristãos sem ser... Não! Fala da loucura da cruz. Amém, Aras? Amém. E aí, a partir disso, é a conversão do cara. Aí depois que você vai discipular ele. Amém, irmão? Então, vamos entender que cada crente é um ministro quando ele consegue evangelizar, quando ele consegue... Batizar, ele sabe o que é a doutrina do batismo? Batismo é para salvação. É um símbolo de que a pessoa entrou na igreja, ou seja, ele sabe introduzir uma pessoa, ou melhor, ser usado por Deus para introduzir uma pessoa ao corpo. Ele tá com a pessoa, toma conta da pessoa, discipula a pessoa, leva a pessoa para o grupo, até ele ter a maturidade de gerar outros filhos. É assim que a gente faz com nossos filhos? O ideal que a gente tem de criação não é fazer bons pais dos nossos filhos? É assim também na fé. Cada um de nós, um ministro. Cada um de nós possa falar do Evangelho com autoridade, com intrepidez e com profundidade bíblica. Cada um de nós. Foi assim que foi a igreja nos moravianos. Sabe o que aconteceu com a igreja? Acabou. Sabe por que acabou? Não acabou porque faliu, acabou porque todo mundo foi para o campo missionário. Eles se vendiam como escravos para levar o Evangelho. E onde chegava, a igreja acontecia. Amém ou não, irmãos? Então, o que acontece? Vamos pensar assim, cada crente ministro, cada casa é uma igreja. Ou tendo grupo caseiro, ou não. Mas não tendo nenhum impedimento espiritual de ali ser a igreja do Senhor. Um ambiente de adoração. A ideia de culto ampliada para todos os momentos. Todos os momentos são sagrados. Inclusive no leito, que tem que ser sem mácula. Amém, amados? Então a gente pega a igreja e ao invés de a gente pegar e separar o sagrado para o tempo de uma hora de culto domingo de noite e 1h20 de manhã, a gente pega o sagrado e pulveriza isso em toda a nossa vida. E a celebração do culto vira nossa casa. Então cada crente um ministro, amém? Cada casa uma igreja. Casa não só pai, marido e filhos, mas o oikos, que são as nossas relações. As pessoas me veem como igreja, todos que convivem comigo me veem como igreja. Tem que ser assim. E a nossa igreja é uma casa. Pronto. Por consequência vai ser assim. Porque vai ser o lugar de reunir os membros da família. Vai ser o lugar de reunir as pessoas que vivem o Evangelho. E assim como, para terminar de verdade, o grupo caseiro ele é a reunião de uma comunhão que aconteceu durante toda a semana. Quase que diariamente, de casa em casa, como a gente faz. E o pai de Jackson diz assim: mas já chega essa hora da noite. Será possível? Todo dia na casa dos outros, meu filho. Por que a gente fica todo dia na casa dos outros? Por causa do amor de Jesus que a gente está encontrando nos outros, irmãos. Então, chega o núcleo não é o momento que estamos mais próximos, é o momento que todos nós estamos próximos do núcleo, porque durante a semana estávamos juntos, amém ou não, irmãos? Amém. Porque se não for assim, vai ser uma mentira, uma simbolizando a comunhão que não existe. E o que é a reunião que a gente reúne toda a igreja? É a reunião dos grupos. Agora imagine o que é um culto de celebração. Quando você tem pessoas que reúnem durante a semana, de verdade, reúnem na casa e que fazem discipulado, é uma explosão de glória de Deus, de derramamento de dons, de crescimento na palavra, de milagres. Será que sou eu que me empolgo com isso? É essa igreja que eu sou, irmãos. E que nós vamos, em nome de Jesus, obedecer ao Senhor e vivê-la. Amém? Queria que você ajoelhasse um pouquinho comigo para orarmos agora, se for possível. Obrigado. Já tem uma joelhadinha aí dentro, né? É, tá aqui. Eu queria que você orasse ao Senhor assim, uma oração simples. Que você orasse ao Senhor dizendo: Deus, eu só quero começar a cumprir o que o Senhor já me revelou. Só isso, Senhor. Para começar, eu queria que o Senhor me desse graça para eu cumprir o que o Senhor já me revelou. Eu não quero, Senhor, não quero ser desobediente. Tua palavra diz que devemos obedecer ao Senhor imediatamente. Totalmente, alegremente. Olha, Senhor Deus, o que o Senhor me mostrou. Que eu não seja uma porta do inferno para a Tua igreja. Eu não seja um empecilho. As coisas que eu acho, que eu penso, não sejam um empecilho para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Olha, Senhor, irmão, em nome de Jesus. Olha, Senhor Deus, o que falta para eu ser um ministro, o que falta para minha casa ser uma igreja, o que falta para minha igreja ser uma casa. Que o Senhor lhe revele a mim também a revolução que pode ser nas nossas vidas se nós vivermos isso, irmãos. Nós, irmãos, 12 homens ali, cheios dessa visão do Espírito Santo, com mais os 70, os 120, eles chegaram até nós aqui. Imagina se nós recebermos isso, Deus nos revela em nome de Jesus essa palavra, Senhor. Nos faz levar a sério o Teu Evangelho, simplesmente porque o Senhor amorosamente nos compartilhou do privilégio de cuidar da Tua noiva. Então, parte da Tua noiva ainda estão maculadas e sujas, jogadas por aí, que nós tenhamos o carinho, o zelo de ir lá buscar essas partes e ataviá-las na ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, amadurece-nos, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é Deus que nos dá mais uma chance. O Senhor é Deus que nos estimula, nos empolga pelo mover do Teu Espírito Santo a viver aquilo que o Senhor conquistou de forma tão penosa e cruenta na cruz. Obrigado porque todo sacrifício de verdade já foi feito. Tudo que era mais difícil e que seria nos impossível já foi feito da cruz. E o Senhor derramou o Teu Espírito sobre nós e o Senhor tem mais ainda de poder do Espírito para podermos viver na medida que vamos obedecendo. Tua palavra diz que o Senhor não dá pérolas aos porcos. Nós queremos obedecer a Tua palavra para receber mais das Suas pérolas e mais das Suas pérolas e mais delas. Nome de Jesus, que cada um pegue a pérola que recebeu esses dias e vendo o que for preciso para tomar posse dessa pérola. Abra mão do que for preciso. Diga: eu vou ter uma vida plenamente consagrada no que diz respeito a todas as minhas forças. Porque eu quero mesmo, Senhor, eu quero perceber esse amor do Senhor me usar. Deus, que coisa, privilégio tremendo é esse, Senhor. Que toda a nossa crítica à nossa igreja seja primeiro uma crítica a nós como igreja. Que toda a nossa crítica, Senhor, ao que não acontece ainda, seja uma crítica ao que eu não faço ainda. E que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, daqui a um ano, quem sabe aqui em outro lugar, podermos ver claramente as almas aqui somadas conosco. As famílias aqui somadas conosco. A quantidade muito mais grupos, Senhor Deus, com casas abertas ao Teu Evangelho. Não só para vivê-lo, mas para ensiná-lo. Senhor, nós confiamos ao Senhor, Espírito Santo, que é quem cumpre. Tua palavra diz que o Senhor põe em nós o querer e o efetuar. Já está pondo o querer, põe o efetuar em nome de Jesus. para que nós possamos ganhar a nossa cidade, a nossa região, e logo podemos enviar missionários aos confins da terra. Aleluia! Mas isso na ordem devida que a Bíblia ensina. Tudo isso para a glória do teu nome. Eu repreendo na autoridade o nome de Jesus toda resistência diabólica, toda resistência carnal, ou do espírito do mundo que tenta macular o nosso entendimento da tua palavra. Cai por terra em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor seja vivida plenamente em nossas vidas. Te entregamos ao Senhor nossa vida, nossa agenda, nosso trabalho. Obrigado pelos recursos tanto o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor abençoe profundamente a vida de Daniel, Jamir e dos meninos. De seu Rubens, sua esposa, Senhor. Que o Senhor dê bênçãos espirituais a eles, terem aberto a casa para a tua igreja, Senhor. Isso é tão, tão, tão, tão espiritual. Isso é tão bom poder estarmos aqui. Deus, a gente podia dizer, não tem que agradecer, porque é obrigação. Deus, obrigado pela gratidão que você pôs no nosso coração. Amém. Em que eles recebam bênçãos espirituais por eles terem obedecido ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Obrigado porque eles já foram abençoados e nos abençoaram. Nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso. Agradecemos pelo alimento que vamos comer agora. Nos consagramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se ainda me ama, diga amém.